aquele moço. Estava andando pelas ruas do centro da cidade, abatido, desanimado, cansado. Tinha procurado emprego mais uma vez e não tinha achado nada. E pensava no saldo negativo no banco, nas dívidas com os parentes, no dinheiro que devia até para as agiotas. E ele ia caminhando, arrasado, triste. Foi quando passou em frente a uma livraria e viu na vitrine algo muito interessante que lhe chamou a atenção. Um salmo escrito e dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele viu ao lado daquele salmo uma Bíblia aberta, no salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Ele resolveu usar mais uma vez o cartão de crédito e, mesmo aumentando a sua dívida, comprou o salmo de número 23 e comprou a Bíblia que estava aberta no salmo de número 91. E foi para casa com uma fé renovada. Chegando em casa, ele pegou aquele salmo 23, aquele mini pôster, e pendurou na parede. E tanto leu que aprendeu até de cor. Puxa, quero dizer que se o Senhor Jesus for o meu pastor, nada me faltará. E ele pegou aquela Bíblia novinha que tinha acabado de comprar, abriu no salmo de número 91 e deixou na mesinha da sala a Bíblia aberta. Aí ele ficou suplicando: Jesus, meu Senhor, venha ser o meu pastor. Venha, Jesus, venha na minha casa, venha, Senhor. E não é que Jesus atendeu o seu pedido? O moço estava lá na sala suplicando: Jesus, venha! E ele escutou as suaves batidas do Senhor Jesus na porta da sua casa. E ele estremeceu. Ele tinha certeza que era Jesus. Ele foi apressadamente, abriu a porta e disse: Senhor, meu pastor, entre, eu tenho tantos problemas, eu tenho tanta coisa para pedir, por favor, Senhor Jesus, entre aqui na sala da minha casa. E Jesus entrou naquela sala, olhou na parede e viu o salmo de número 23 pendurado. Olhou na mesinha de centro e viu a Bíblia aberta no salmo de número 91. E o moço, todo feliz: Ah, Jesus, sente aqui nesse sofá confortável. E Jesus sentou-se. E o moço: Jesus, olha só, eu tô com uns problemas aqui. Olha só, Senhor, eu vou te contar. Aí, antes que ele falasse, Jesus disse: Antes que você me peça qualquer coisa, você pode me mostrar o seu quarto, o lugar onde você dorme? E o moço, apanhado por aquele pedido inesperado do Senhor Jesus, lembrou-se que lá no quarto ele tinha várias revistas pornográficas. E ele ficou com vergonha porque algumas das revistas estavam abertas sobre a sua cama. Aí ele falou: Ah, Jesus, não, no meu quarto não vai dar para o senhor ir, porque eu ainda não tive tempo de arrumar o meu quarto e está a maior bagunça, Jesus. Não, eu hoje não posso mostrar o meu quarto, outro dia eu te mostro. Jesus disse: Está bem. Então, Jesus, como eu estava te dizendo, eu estou com vários problemas... Aí Jesus interrompe ele de novo: Jovem, antes que você me peça qualquer coisa, será que você pode me mostrar a cozinha onde você toma o café da manhã, onde você almoça e onde você janta? E o moço ficou pálido, porque em cima da mesa da cozinha tinha garrafa de pinga, tinha garrafa de cerveja, tinha cinzeiro com várias pontas de cigarro. E ele se lembrou de tudo isso. Aí falou: Jesus, não, na cozinha não dá para o senhor ir, pelo seguinte, tem muita bagunça ali, não deu tempo de eu lavar as louças, não deu tempo de eu limpar a cozinha, a mesa está toda suja, e eu também não tenho nada de bom para lhe oferecer naquela cozinha. Outro dia, Jesus. Mas senhor, como eu estava lhe dizendo... Aí ele escuta umas pancadas fortíssimas na janela do seu quarto. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Aí ele assustou. Um minutinho, Jesus! E saiu correndo para o quarto. E quando ele chegou lá no quarto, o próprio Satanás estava na janela, arrombando a janela, querendo entrar. E ele entrou em luta com o demônio, pegou as venezianas da janela e fechou apavorado. E o demônio querendo entrar, e ele trancou a porta da janela e voltou correndo para a sala, disfarçou e disse: ah, Jesus, não é nada não. É, Jesus, como eu estava te dizendo, eu tenho muitos problemas e eu clamei pela sua presença, porque... Aí de repente ele escuta: bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. E era na porta da cozinha, lá no fundo. Ele saiu correndo, apavorado, e ele viu que Satanás estava arrombando a porta da cozinha. Aí ele segurou na maçaneta e puxou a porta, e o diabo queria entrar, ele empurrou o demônio, fechou a porta com dificuldade. Ai, o coração dele disparado. Quando ele viu que estava tudo trancado, ele voltou correndo para a sala. Aí ele disse: Jesus, como eu estava lhe dizendo, eu queria lhe pedir... Aí a conversa foi interrompida de novo. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. E era outra vez, lá na janela do quarto. Com licença, Jesus, com licença. Ele foi lá, aí ele viu o diabo de novo arrombando a janela. E ele empurrou o Satanás e o diabo dizia: ah, não tem jeito não, agora eu entro no teu quarto. Agora eu vou entrar no teu quarto. E ele: não, demônio, não vai entrar não. E ele puxou com força a veneziana e trancou a janela e voltou para a sala. Aí ele está conversando com Jesus, e Jesus com aquela paciência toda esperando. Aí o moço: então, Jesus, eu queria lhe pedir... E pá, pá, e começou o barulho de novo, outra vez lá na porta da cozinha. Jesus, um minutinho só. Ele foi correndo e era o diabo na porta do fundo, quase entrando. E ele puxou a porta e ele fez força. E o diabo dizia: não adianta, eu vou entrar, eu vou conseguir. E ele, apavorado, suando frio, conseguiu fechar a porta do fundo com dificuldade e voltou para a sala onde Jesus o esperava. Ele estava sem graça. Jesus já tinha percebido tudo. Ele olhava para Jesus e os olhos de Jesus estavam assim, inquirindo, esperando uma explicação. E o moço entregou os pontos e disse para o Senhor: Jesus, eu não entendo. O senhor está na minha casa. E como é que o diabo fica tentando entrar desse jeito? Jesus, o diabo não respeita a sua presença, não? Eu não estou entendendo isso. Aí Jesus, olhando para o moço, disse: sabe o que acontece, meu filho? É que você me deu somente a sala da sua casa. Você não me permitiu possuir os outros ambientes. E o moço, reconhecendo que de fato ele não tinha deixado para Jesus qualquer outro espaço a não ser a sala, que Jesus queria ir para o quarto e ele não deixou, que Jesus quis ir para a cozinha e ele não deixou, o moço, reconhecendo esse erro, disse: Jesus, então espera um pouquinho só, eu estou indo para o meu quarto, espere aí. Aí ele foi para o quarto, pegou aquele monte de revista pornográfica e rasgou bem picadinho. Aí ele pegou jogos de baralho, de dominó, e rasgou as cartas e despedaçou as pedras do jogo de dominó. E ele eliminou tudo que era ruim que estava no seu quarto, fez uma limpeza completa, aquele monte de lixo. E ele disse: espera aí, Jesus, eu vou jogar fora. Aí ele jogou fora aquele lixo e disse: Jesus, agora por favor entre no meu quarto. Aí Jesus entrou no quarto. E enquanto Jesus estava no quarto daquele moço, ele correu para a cozinha. Pegou as garrafas de pinga, de uísque, de cerveja e despejou o conteúdo na pia e jogou as garrafas vazias no lixo e amarrou o lixo e pôs para fora de casa. Aí limpou toda a cozinha, inclusive jogou fora cinzeiros, jogou fora isqueiro, maço de cigarro, fez uma faxina completa na cozinha. Aí ele disse: Jesus, eu tô aqui na cozinha, pode vir agora, entra! Aí Jesus foi para a cozinha e a cozinha estava limpinha. Aí Jesus voltou para a sala e sentou-se no sofá. E Jesus está ali ouvindo o moço, quando de repente na porta da sala... E o moço: ai Jesus, é o diabo outra vez! Jesus disse: calma, agora sou eu quem vai atender. Aí Jesus se levantou tranquilamente e o diabo estava lá querendo arrombar a porta. Aí Jesus abriu a porta, aí o diabo olhou e viu o Senhor Jesus na frente dele. E o diabo disse: opa, desculpa, acho que eu errei de casa, com licença. E foi embora rapidinho. Aí Jesus voltou e atendeu aquele moço em tudo que ele estava pedindo. Você compreendeu essa ilustração do reino de Deus? Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo de número 91 para espantar o diabo. Você precisa ler a palavra. O diabo conhece o Salmo 91 de cor. Quando Satanás tentou o Senhor Jesus durante aquele jejum no deserto, o diabo citou o Salmo de número 91. O diabo disse: vai Jesus, pula daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Pois é, você pensa que o Salmo de número 91 tem poder para espantar o diabo? O diabo está rindo de você. Você está fazendo da Bíblia um amuleto. Você continua acreditando em superstição. Você pensa que um salmo de número 23 pendurado na parede é suficiente? O diabo não respeita nada disso. O diabo só respeita a presença do Senhor Jesus. E você tem que tratar esse teu corpo como se fosse a sua casa, e na verdade é. E você precisa convidar Jesus para entrar neste teu coração e tomar conta de todo o teu ser, para que o diabo não encontre um só aposento vazio. Porque se Jesus estiver dentro de você, o diabo não vai entrar não. Você tem que ceder para Jesus todos os espaços do teu ser. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, nós lemos o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Você tem que deixar o Senhor possuir todas as áreas da tua vida, ocupar todos os espaços do teu ser. Aí, quando o diabo tentar arrombar a porta e invadir a tua casa, atrapalhar a tua vida, agir em certas áreas do teu ser, aí o próprio Senhor Jesus vai atender Satanás e o diabo sem graça vai ter que dizer: ah, desculpe, foi um engano, eu acho que eu errei de casa. Ele vai ter que sair, vai ter que se mandar. Mas olha só, Jesus Cristo tem poder para abençoar a sua vida, resolver os seus problemas, mas você tem que deixar ele entrar. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós lemos o seguinte, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você tem que deixar Jesus entrar. Você tem que fazer uma limpeza nesta casa. para que não se envergonhe de certos aposentos. Tudo aquilo que você sabe que não presta, retire da sua vida e diga: venha, Senhor Jesus. Eu te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te recebo como único Senhor. Eu te recebo como dono da minha vida, como dono da minha casa. Aí você vai ceder para Jesus todos os espaços do teu ser. E Ele vai habitar corporalmente, poderosamente, através do Espírito Santo. Você terá a certeza absoluta que o Senhor Jesus habita dentro de você. E não apenas em uma parte, mas em todo o teu ser, porque você compreendeu a palavra e amou o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento.